What's this bowling ceremony hanging around? We got to get down, rock it out from this shaky ground. Come on in. Quero espaço, caço, chaco, sempre em busca do melhor. Mais focado, barraco, mostrago, atrás na carreira que não é de... Sei que embaço e o fracasso do pela saco, atrás de B.O. Que veio de embalo, mas cheio de atraso, sei que vai cair no efeito dominó. Caralho, moleque! Só de vila cresce, ele chapa na track, lá do Vietclã. Preso no passado, vivendo do bode, esse pobre coitado nem tem amanhã. Aponta seu dedo podre só pra me julgar, como eu devo escrever, me importa ou cantar. Só vim te dizer pra tu não me esquecer, que a formiga sabe a folha que vai cortar. Eles pensam, eles falam, mas nunca trabalham. Admiro o que eu faço, eles tremem, neguinho. Por bem me tocar, isso é rap pesado. Sei que é muito isqueiro, pra pouco estupim. É na porta, caralho, selva de aço, ponto pra regar, cê fogo no bedim. Quero o que eu tenho, não tenho o que eu quero, e nem se tivesse teria o meu fim. Hoje sei dos bangue que passei, cada vez que o inimigo veio me testar. Registrei, não falei, esperei, batido cê não vai passar. Pensei, me atirei, tropecei, levantei, quando errei, voltei para acertar. Foi de lei que chinês, reparei que suas leis não pode, só tenta parar. Meus anos na estrada, só conceito na quebrada, recitando minha levada, favelinha, samambaia, vou salve pros camarada. Aqui na ponta tá capanha, lá no bosque, nego chapa, sem falar nem trava. Pô no discurso, fraco na ação, falso amigo que aperta tua mão, iludido, querendo falar de ilusão. Se fechou, tá falado, falou, falastrão. Tamo no jogo, tamo na pista, tacando fogo, ataque terrorista. Liga os palhaços, malabarista, viver de ilusão só para ilusionista. Bonde pesado, ódio maquinista, na arte do crime tem vários artistas. Pra nós é pouco ficar com um troco, pipoco no corpo do corpo racista. Erro do super-homem, sempre subestimar. Bala de kriptonita na fita, quero ver peito de aço segurar. Um, dois, que vai tombar, pra morrer só desacreditar. Basta tá vivo pra morte buscar, morte o valor no dom de levantar. Tudo que passei, sofrimento, lição. Quantos acreditei, plantei ajuda, colhi traição. Então liga os meninos, missão, linha de frente na situação. Contra quem testa febre de ladrão, convite pro crime, linda sedução. Tinte na conta, mulher de montão, no tabuleiro quem quer ser peão. Chefe da máfia, rolê de patrão, selva de pedra, fabrica vilão. É muito mais do que querer, pra se envolver tu tem que ter visão. Seja sagaz pra sobreviver, inveja que mata mais que caveirão. Ambição seduz irmão, no corre dos real. Pistola cromada, sangue na calçada, gangue de parafal. Na mão vem da Val, bala da boutique. Coração iceberg que afunda os Titanic. Consumidor de pique, skunk, isqueiro. Juntava inimigo, agora quero juntar dinheiro. Partideiro, estriteiro, tamo aí, nós é ralé. Impressionante igual break, amante de olié. Meu rolê já vem de uns dias, igual Sandro, skate no pé. E avisa pro fazendeiro que eu não vim servir café. E aquele que não botou fé, avisa pro Zé que o retorno é Jedi. O império tá de pé, na Babilônia que cai. Tamo no jogo. Tamo no jogo, tamo na pista, tacando fogo, ataque terrorista. Tamo no jogo, tamo na pista, tacando fogo, ataque terrorista. Tamo no jogo, tamo na pista, tacando fogo, ataque terrorista. Tamo no jogo, tamo na pista, tacando fogo, ataque terrorista. Jogo quebrando os consoles, não dá pra flipar sem saber mandar ole. Fazendo meus corre em prol da minha prole. Se existe uma fonte, eu vou buscar meu gole. Eu quero que se foda, PM racista. Vou levar junto a madame fascista. Os que roubou de terno, eu já sei que no inferno o diabo os aguarda com o nome na lista. Eles chegaram 500 anos atrás, dizimaram um povo que vivia em paz. Hoje não é diferente, reclamando do Oriente. Na real é o Ocidente que fabrica o atrás. Muita calma, rapaz, o mal vem de Sedex. Satanás é pilotando o carro com giroflex. Te pego na truculência sem um pingo de decência, perguntando a procedência do relógio Rolex. Tô indo pra casa, senhor, e o game que eu falo é meu rap. Não adianta bancar o opressor, tá lidando com um homem e não com um moleque. Meu crime é fat cap, pela quebrada do peixe pinto 7. Não sou tráfico, então não bate bad. Não, não. Sou usuário, eu não sou sério, é leve, eu vim do pântano. Esse é meu cântico, nada romântico. Não tô aqui pra brincadeira, eu sou islâmico. Humor atômico, expondo os átomos dos pela que fala besteira. Trincheira de guerra é o rap, com uma única diferença. Aqui eles brigam por fome e dinheiro, não por etnias ou crenças. Brocando os coletes, rap na efeito, blow. Pau no cu dos PM, trema, sistema, revolta no ar. Rap pesado é o do Ceará. Nós temos pra trocar. Se for preciso, contra o governo, meu rap é nocivo. Sigo na saga, sem deixar falha. FLM é o terror do infarto. Eu vi os menor, crescer sem ter dó. PM vai de matar no curió. É lamentável a injustiça, não existe justiça pra julgar. Polícia chacina nas áreas, foi uns inocentes. Ninguém é do crime, morreu até crente. Gente da gente, povo da favela, que é os pilantra dentro da cela. Fogo nas porcos, criado na cobrança. Eu comando pacificando na cabana, matança. E eu sigo no certo, cobrando errado. Peso na caneta, verso disparado. Contra o sistema, filho da puta. Contra a PM, que oprime, que julga. Aqui é o rap pra muitos, o crime de Mike na mão. Não subestime. Erro do super-homem, sempre subestimar. Na pista, tacando fogo, ataque terrorista. Tamo no jogo, tamo na pista. Tacando fogo, ataque terrorista. Tamo no jogo, tamo na pista.